Que eu sou branco demais pra ser crioulo e veja onde, mano. Isso continue até quando? Eu já fui preto demais até pra trabalhar no banco. Hipocrisia no mundo eu já sabia mudando, mas essas coisas no meio do rap já vai tomar domínio. Mano, de 89 a 96, só eu sei o que eu passei. O rap era uma criança e eu sabia que criança não pode crescer no meio de patifaria. Criança quer brinquedo como negociadora quer casinha. Muito mais que CD, eu quero que minha voz seja ouvida. Não por vaidade eu achar que ela é bonita, é porque eu trago no peito a esperança de melhores dias. Então quem mandou desacreditada disse que a boa é o hello. Escute o galinha e o pinta dele. Então quem mandou desacreditada disse que a boa mais bem saiu do chão. Muito bem, que o segredo vai lá. Pega ali o pipa dele. Se tu não sabe laçar. Na minha mente várias portas, em cada porta uma comporta, que se retrai às vezes se desloca. E quantos segredos não foram guardados nessa maloca? Dos barracos de madeira em que eu cresci, aprendi rapidinho que é assim. Secava a louça enquanto a minha mãe cantava e eu não morri, porque vergonha pro homem não ter caráter e se passar por MC.